Com 233, 5 graus à esquerda, devido ao cúmulo da frente. Com 233, reporte na Prod Alerta. Boa tarde. Comando Bom Dia, Gol, nós temos que ter essa informação alfa indecida ao 160. 255, essa é a identificação, deu seu vestígio a bordo para o nível 060, existe na 095. Via 060 na 095, ajuste 755. Rio 5975, autorizado na Prod Duna, descida para 4.000 pés, ou a gente na 095. Duna 4.015, 5975. Torres, bom dia, Gol 759, ponte 090 pronto. Gol 759, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 1,00 graus, 04 nós. Lembro de alinhar e decolar 10, Gol 759. Chegou no 233. São 4753, aciona identificação, busca a vestigada bom para o nível 070, o ajuste na 095. 070, 1015, são 4753. Lu, 1233, chama o centro recife na frequência, 125.1, na terna, 123.8. 125.1, 2328, 233, bom dia. Com 975, desça para 2.000 pés, ou existe na 095, autorizado a olhar essa fila, pista na 0, repete estabilizado. Passará estabilizado 2.975. 759, decolado 231, chame o controle 119, decimal 8, tenha um bom voo. 198, controle agora, obrigado. Bom dia, bom trabalho. 759, passando 1400. Luna 759, contato radar na decolagem, suba via saída São Voono para o nível 360. São Voono 360. Sete cinco cinco, copia indicada. 330, nós, voo na 755. Sentido para 2509 e 2 para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 5. Ok, 4 mil pés, só confirmando, 250? Afirmo. Em função da redução, a gente vai solicitar então uma curva à direita para perder altitude e evitar formações, proa 240. Sente, voo na 755, confirma quantos miligramas você procurou? 15 milhas, 755, de 15 a 20, ok? Sente, voo na 755, após desvio, vai na proa de pelo. Proa de pelo, 755. Ô, Rio 5975, vai efetuar um desvio à direita aqui, aproximadamente umas 5 milhas, depois já... 5 a 10 milhas, depois já retorna a proa de dona, ok? Sente, Rio 5975, livre de desvio, corte na proa de dona. Bom, será? Nove, na prodilheira. Perdão, 759. Azul 4981, a sua identificação, dessa vez chegada a bomba para o nível 080, o ajuste na 095. Segundo dia 080, 4981. Tango 4753, desce para o nível 050. 050, Tango 4753. 09970, decolado 234, chame o controle 119, decimal 8, tem um bom voo. 198, obrigado. Controle Salvador, Chão Sideral 9970. Sideral 9970, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível 340. Via saída Momo 340, Sideral 9970. Pode voar, corta, ô Nini. Era 9970, autorizado, vou na altura de Coibo. Roger, muito obrigado. Cinco, nove, sete, cinco, setor, um, nove, desvios. Tá na... Eu fiz um zigue-zague, G. Tô na porra 75. Tente Rio 5975, reporte quando na proa de Duna. Voltará. Duna 755, tá com a esquerda na proa de Duna. 755, vai na proa de pelo. Número 2 na aproximação. Ok, tá impossibilitado pelo devido a formações, confirme uma proa ideal. Luna 755, sob vetoração, curva esquerda na proa 190, limite localizador. Esquerda 90, limite localizador, Luna 755. Azul 4234, condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmativo, a linha decola sem parada. Autorizado, a linha decola sem parada, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 04 nós. Azul 4234. 4234, sim. Pessoal, agora para a cidade de vapor do externo, 5975. Negativo, Rio 5975, sob veteração, curva esquerda na PRO 050, nesta planta, acerta o localizador. Tem 10 graus em esquerda, nesta planta, acerta o localizador, 5975. O Gol 975 tem 4 mil pés? Gol 975, sob veteração, curva esquerda na PRO 050. Tem 1095, Gol 975. Na escuta, Whisky Lima Vista. Ah, no pátio 5 acionado, pronto para o táxi. Whisky Lima Vista, autorizado o táxi, reporte ponto de espera da Papá, o ajuste 1 no 0 no 5. Reporte na espera da Papá, Whisky Lima Vista. Nós chamamos centro recife na frequência 125, decimal 1 na terna, 123, decimal 8. 251268? 125, decimal 1 na terna, 123, decimal 8. 251238, obrigado, boa tarde. Para 4010, o ajuste na 0 no 5. 4015, então 4753. O 1755, tenta acertar o localizador, curva esquerda na proa 145. Esquerda 145, 1755. 1755, 2 para 2 no pé, o ajuste no 0 no 5, autorizado a olhar a pista no 0, repórter estabilizado. 2000, repórter estabilizado, X-ray 755. E 5975 estabilizado? Ah, sim, Matheus. Completa a aproximação, chame torre na frequência 118-1995. 1895, obrigado. Controle Salvador, o azul 4234, decolado na sexta. Azul 4234, contato radar na decolagem, sobrevia a saída PUCA para o nível 350. PUCA 350, 423. Possibilidade de pôr de jamo para o azul 4234. Azul 4234, autorizado voar na proa de jamo. Proa de jamo, 4234. 5 da Rio, bom dia. Bom dia, tráfego já avistado, vento 1110 graus, 04 nós, autorizado pouso, pistão no 0. Pelo pouso, pista 10, 5975. 1-2 para nível 050. Desce nível 050, azul 4921. Geral 9970, chame centro Recife na frequência 126, decimal 85, terna 125, decimal 45. 2655, 2545. Primária 126, decimal 85. 2685, 2545, geral 9970. Afirmo. Vai, chame progresso. 55, complete aproximação, chame torre na frequência 198, decimal 95. 1895, 1975, bom dia. 4753, desce para 2 no PES, o ajuste no 0195, autorizado a olhar X-ray da pista no 0, repórter estabilizado. 2015, autorizado o X-ray da 10, tem 4753. 975 no solo, aos 4-1, livre na Golf. Olha, Brás, chame solo, 2-1, decimal 9, bom dia. 1-2-1, 9, boa, decimal 975. Torre Luiz Lima Vita, linha de pronto. Luiz Lima Vita, pronto? Pronto para decolagem, Lima Vita. Pista 1-7, autorizado decolagem, vento 1-0-0 grau, 03 nós, Whisky Lima, Vitor. Já vai falar disso. 0154981. Seguinte, eu acho que é Vitor uniforme, após a passagem do 172, está autorizado a linhar e manter na 17, chame pronto. Tango, corrijo. Papai Romeu, Whisky Lima Vita, decolado F4-2, mantenha pro até o litoral. Chame controle 19-8, por favor. Controle 19-8, Whisky Lima Vita. Controle Salvador, muito bom dia. Papapá, Mike Victor Alfa. Papai, vai para Mike Vitor Alfa, para cima. Mike Vitor Alfa, Romeu 44 com 2 no QAB, decolou de Serra Índia, Eco Índia, com o mesmo no destino. Receptor BR-324 para manter a mesma até a rota do Macaxé 510, não se escuta, alocado 0115, Mike Vitor Alfa. Gente, papapá, Mike Vitor Alfa, mantenha-se em condições visuais. 510, o ajuste na 015, reporte visual colocado sobre o voo. 015, passará colocado sobre o voo, Mike Vitor Alfa. Controle o Papa Romeu Esquilma Vito, decolado na sua escuta. Papa Romeu Esquilma Vito, mantenha-se em condições visuais, inicialmente no meu país, no corredor Axé. Confirme o chamado de pouso. Aguarde o chamado, Esquilma Vito. Receptor final visual, dando 4753. 4753, completa aproximação, chame torre na frequência 198, decimal 95. 1895, dando 4753. Oi, Salvador, bom dia, Papaterra, Vitor Hotel Fox. Vitor Hotel Fox, no Pátio 4, direcionar, chame táxi. Oscar Vitor, uniforme, após decolagem, mantenha a proa até 2.000 pés. Autorizado descendo a 2.000 pés, autorizado ILS-7-1, azul 4981. Azul 4234, chama Super Recife na frequência 126.85, terna 125.45. 1015, aguardando, pista livre, está estabilizado, está 4753. Ok, é Recife 1-2-5-1-2-4-5-5, azul 4-2-3-5. Alternada 1-2-5-2-4-5. 1-2-5-4-5, alternado, ciente 4-2-3-5. Controle o estimado do Esquilma Vito, 1-2-3-5, em Céu e Sox da Capel. Ciente, copiado 1-2-3-5, Papa Romeu, Esquilma Vito, reporte no Travessa Fora da Barra. Reportará o Travessa Fora da Barra, o Esquilma Vito. Prossiga. Pode usar a mente de decolar na 35? Afirmo. Chame no ponto de espera da Oscar, pronto para ingresso. Ah, tá no ponto de espera, tá bom. Ok, ciente, agora o estado está autorizado a seguir o táxi via pista, reporte alinhado 35, Vitor Hotel Fox. Para alinhar 35, Vitor Hotel Fox. O pastor 32 está ingressando na sua terminal para posição Conde. acima Salvador, ao 1-1-1-0. Testa 3-2, você é a identificação? 5-3, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 0-5 nós. Livre pouso, 9-0, tá 4-7-5-3. Acho que a Vitor uniforme decolado às 4-6, mantém a proa até 2.000 pés, chame controle Salvador 19-8, no voo. Mantém até 2.000, controle Salvador 19-8, por dia. Ponto, passou 3-2, vou botar a realidade aqui. Bom dia, Azul 2783, ponto de espera da 1-0. Azul 2783, mantém o ponto de espera. Mantém, 2783. O Vitor, até o Fox confirmando já voado o VMC na rota? Já voado. Grato. Suficiente, Luiz Clima Vitor. Já está na confirmação, ele é via litoral ou após Veracruz vai direto? Após Veracruz, litoral, Luiz Clima Vitor. Entendi. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Oscar Vitor, uniforme. Papatango, Oscar Vitor, uniforme, contato radar na decolagem, se deve ser lotar para o nível 310. E é lotar 310, Oscar Vitor, uniforme. Azul 2783, é a voz da TAM, curta final, após autorizado ali, mantém 910. Após o passado de 2, ali mantendo 02783. Quatro 981, estabilizado direto X-ray, 1-0. Azul 4981, contato de última fonte, chame torre na frequência 1-1-8-95. 2 Salvador, 1-1-8-95, azul 4981. Tá, 4753, solas 48, a livrar à direita, Fox, corrigir na Taxway Eco, chame solo 219. 219, tá. 4753. Oi, Salvador, um bom dia, azul 4981, estabilizado DLS Taxway 10. Azul 4981, continua a aproximação, aguarde pista 10 livre, a TR da companhia Leandro. 4981, sente. Azul 2783, pista 1-0, decolagem autorizada, vento 1-5-0 graus, 0-6-2 anos. Decolagem autorizada, Azul 2783. Vitor, até o Fox, pista 3-5, decolagem autorizada, 1-5-0 graus, 0-6-2 anos. Autorizado, até o Fox. Gente, Papa Romeu, Whisky Lima Vitor, mantenha escutando a frequência do controle, não atrasa o desconhecimento a reportar. Vitor, até o Fox decolar 250, mantenha a proa de decolagem até 3 milhas, após sair da MOMO, chame o controle 198. Na porta 2, após na MOMO, Vitor da Fox. Goia, o Papa Romeu, Oscar Mike Yank. Oscar Mike Yank, parte 4, livre sonar, chame táxi. Chamaram táxi, é. Azul 2783, decolado 250, chame controle Salvador 198, bom voo. Controle Salvador 198, azul 2783, boa, até volta. Azul César Momo para o nível de voo 100. Momo 100, até fora. Batango Vitor até Fox, controlada a instrução da saída Momo, suba, mantém o nível de voo 100. 900, da porta. Controle Salvador, bom dia, Azul 273, perfil da Arbor ou não? Azul 273, contato radar na decolagem, suba via Cedar-Buruno para nível 160. Subindo via Buruno para 160, Azul 273. Nível 7 por 3, autorizado voar na Cruz de Lefa, subida para nível de voo 160. Voo de Lefa para 160, Azul 27 por 3. Apoio Romeu, Whisky Lima, Vitor, reporte para a subida. Apoio para a subida, Vitor, também para o Rio Pesca, Vitor, atendido a sua matéria, viu? Azul 4981, solo 52, livre à direita, chame solo Salvador 219. Direita, solo Salvador, 219, azul 4981. Pássaro 2223, autorizado a alinhar e decolar na 1-0, vento no 30 graus, 062 a nós. Alinha decola na 1-0, pássaro 2223. Tá bom. Catango, Oscar, Vitor, Uniforme, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 125.45, Oscar, Vitor, Uniforme, bom dia. Romeu, Whisky Lima Vista, contato radar perdido, luz no meio oeste de Salvador. Não atrapa esse conhecimento do controle reportar, frequência livre. Quando o próximo ingresso no terminal ligado, chame o mesmo na frequência 120.1. Passarinho 2223, decolar 254, chame controle 198. 198, boa. Sente. Através de Duna, próxima ponte nova, você pode poder voar o Mike Vitor Alfa. Sente, Mike Vitor Alfa. Fazer um bom dia, passarela 2223, passando 1300 na sua escuta. Passarela 2223, contato radar na decolagem, suba via Cedar-Buruno para o nível 180. Sobe para o 180, informa que não cumpre o perfil, sabe? Passarela 2223, cancelada a restrição da saída árvore, suba e mantém o nível de voo 180. Cancelado, sobe manter o 180, passarela 2223. Papa Romeo 1 está mais quente, próximo contato. Pode falar quem confirma a autonomia? Está com 2 horas eu tomo. Mas como é que está autorizado até o ponto de espera da Oscar, chame pronto? Estava lá pronto no ponto de espera da Oscar, ótimo aqui. Sul-223, tráfego 12 horas, 1-2 milhas, rumo sudoeste, correção, rumo oeste, 1472, passou nível de voo 100, subido para 160. Assistente, passeio 2223. Azul 273, ficando de vista. Afirmativo, 5 graus à esquerda, evitar formações. Assistente, azul 273, reporte quando na presa elétrica. Assistente, informar, retornando para a elétrica, azul 273. 100 graus, 0620, reporte para o sol. Aliado, decolar, reportará para o sol, na Prodelefa, azul 2783. Tente, azul 2783. Oscar Mike Yank para o solo. Aos 1100, Oscar Mike Yank, chame o controle 098, bom voo. 798, grato. Passa 32, desviado de cima. Resta 32, desce para 4 mil pés, o ajuste no 095. 4 mil pés, ajuste no 095. Controle Salvador, é o Papa Romeo Oscar Mike Yank. Papa Romeo Oscar Mike Yank, autorizado direto Manati, mantendo 1 mil pés em condições usuais, reporte livrando CTR. Reportará livrando CTR, o Yank. Resta Mike Yank, como possível chamado de pouso. Pouso aos 1122. Copiado, 1122. Atari 2223, eu tô falando de risco. Não, tá voando a proa de água, passeira 2223. Sente. M3-1-2, aciona identificação, dessa vez chegada do mais de ano para o nível 050, ou ajuste salvador é mais 095. 050, aciona M3-1-2, vamos na rua 050, pronto, da produção correta. Aciona M3-1-2, dá para a gente trazer, vamos na rua de Bormédio. Passaria 2223, autorizado. Comando elefa, passaria 2223. Tudo 753, serviço radar encerrado, 33 milhas oeste de Salvador. Transmissão para Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. Centro Recife 125.1, alterna 1238, azul 27, 83, boa. Olha, o Vitor, tá forte? Vitor, tá forte para você. Vai baixar para o cliente pro, para o pessoal sobrevoa em frente da terra. Retorno do Vitória até Fox, confirma o estimado de pouso em Petrolina. Bom, Vitória até Fox. Vitória até Fox, prossiga. Estimado ao 1240. Olha, 240, pouso em Petrolina, nascente, Betatango, Vitor Atapá. Tem uma atitude que irá manter sobre o voo em feira? No nível 100 mesmo. Sente. Frente, Mike Vitoral. O senhor não é 3-1-2, tem condição de ir lá na Providina? Senhora, tem condição de ir lá na Prua 0, é 0, mas fica bem próximo de zona. Após o momento, tem condição de ir lá na Prua 0, é 3-1-2. Pode ir lá na Prua 0, é 0. Autorizado, chamar a 6312. velocidade é 07 para o 5. Alinhado no parque do Graé com 5 a bordo, piloto comando do ar, intenção vou lá com proa norte, passando para a região do subúrbio, mantendo no máximo 110 de setor, estimou 1 hora de voo. Gente, mais 07 vai taxiar até a pista ou vai iniciar do pátio? Vou decolar a partir da taxa do tá autorizado. Gente, confirma o contrabando? Fica bom. Tá autorizado a taxa até a Oscar, Guardião 07, já pode pronto. Taxa para a Oscar, porta pronta. Cinema 312, desça para 3, o ajuste no 095. Guardião 07 está pronto, cópia? Pronto, cópia. Vou local autorizado a 500 pés, decolagem com da 35 para o norte, direto sobre, o local de sobrevoo. A 500 pés, eu sou no transponder padrão, controle 098. Controle 098, com 5 a bordo, transponder padrão, decolando da 35. Do norte e da 35, o Guardião 07. Correto, Guardião 07, chame e pronto, decolagem. Está pronto para decolar, já na ótica, se autorizado, tem condições de iniciar a presença. Autorizado, Guardião 07, vento 090 graus, 0629. 7. Está fora do solo, Guardião 07. Guardião 07 aos 09, mantenha a minha escuta, guarde a transferência. Guardado. Romeu, acho que a maquinha que não atrapa os conhecimentos do controle de reportar a frequência livre. Zero único, confirme a autonomia. Papá Romeu Novembro, Romeu Novembro, direcionamento, pátio 5, chame táxi. Guardião 07, chame controle 198, até a volta. 198, até a volta. Controle Salvador, um bom dia, é o Guardião 07. Guardião 07, mantém-se em condições iguais, 510. Reporte no local de sobrevoo. Passará a local de sobrevoo, 7. Pastor 32, vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 230, seu limite radial 290 de Salvador. Torre Salvador, bom dia, para passar de manutenção. Lima, hotel, hotel, confirme. Ampero, Bolívar, hotel, hotel, número 45, solicitação. Gente, Papa Tango, Lima, hotel, hotel, livre acionamento. É, informação que para decolar e sair da arbor, o senhor terá que trocar para pistão a zero, ok? Não será autorizado a decolar da 17. Mais aproximadamente 9 milhas. Entra a gente pulando a 1-7, após o quadro pode prosseguir visual. Lá na proa 220? Acho um pouco. Já 32, vai na proa 220, permanece limite. 220, limite ou 290, passa 3. Chanel 6312, desça para 2 metais, aporte quando tiver condições de ir na proa de dona. Passa na meta para 2000, Na 302 tem condições de receptar o localizador na proa 055? Destino a 302, sobre autorização, vai na proa 055, implementado pelo localizador, nesta proa intercepta, autorizado a execução da pista 60, repasse estabilizado. Porta estabilizado, 6302, vai na proa 055. 232, controle, autoriza a proa 200 ou 190, se possível a gente poderia até reduzir a velocidade. Pastor 32, autorizado, vá na proa 200, confirma a velocidade que está mantendo. Atende agora 140 e vai reduzir. Teste, autorizado, isso vai até 3, meu pai. Pastor 31, pastor 32. Sabe tudo, amigo, dono 7, segue Quebec, Mike Lima, chame sua Lula Lima, 21, decimal 9. Na localidade. Catango, Vitor até Fox, então apenas irá sobrevoar para o Santana, mas irá prosseguir para o destino? Nós deveremos ainda sobrevoar a localidade Araci, na proa 020, e após destino. Qual é a localidade sobrevoa? Araci. Araci. Batango Vitor até Fox, confirma o indicativo de Araci. A localidade não possui pista. É próxima à localidade. Batango Vitor até Fox, confirme a localidade próxima de Araci. Serra Delta Lima Hotel Suprano. Obrigado, próximo a Serra Delta Lima Hotel. Agora já foi coordenado com a chefia do ETC, será autorizado. O Lima Hotel saída Arbor 1, após Arbor, direto conforme autorizado pelo SOP. Ah, sim, Arbor 1 após Arbor. Certo. Meio decimal 85, até 125, decimal 45. 225, 85, volta a foto. 32, esperando acertar o localizador, curva esquerda na proa 145. Esquerda proa 145, pastor 3. Pastor 32, desapara 2 meu pé, está autorizado a NS X-Ray da pista na 0, reporte estabilizado. 2 meu pé, autorizado de NS X-Ray, reportar estabilizado, pastor 32. Localizador, chanel 63, 0, 10. Chanel 63, 1, 2, compatível com a ação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 8, 93, 1, 2, obrigado, sergão. Salvador, Oxenai 6302, bom dia. Bom dia, Oxenai 6302. Ajuste altímetro 0 no 5. Tráfego avistado, pouso autorizado. Pistola 0, vento no 00 grau, 04 anos. Repouso na Papa, Tango Lima, hotel autorizado, táxi de Atlanta, o ponto de espera da Papa. Confirma pra gente na pista, dá uma olhada, pro 6302. Negativo, pista 5, gostaria 6302. Lima, tem autorizado esquerdo via pista, chame ele aliado na 17. Aliado na 17, boa tarde. 9-1-9-5. Torre 1-1-8-5, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, o Pastor 3-2, estabilizado no localizador, visual. Pastor 3-2, número 2, continua para o próximo aguarde de pista 1-0 livre. Aguarde pista livre, Pastor 3-2. Chame 6302 no solo aos 20, chame 219, solo Salvador, bom dia. 219, bom dia, livrou 63. Romeu, novembro, novembro, novembro, novembro, novembro, corrigindo, novembro, Romeu, novembro, mantém ponto de espera. Pastor 32, pista 90, pouso autorizado, vento 120 graus, 0620. Confirmando, segue ao pátio militar? 32 de pouso, afirmo, pátio militar. Ciente. Vou voltar mais aqui, Vitoral, paciente, reporte no através do seu. Reportará através do seu, seu Mike Vitoral. Mantém ali o motel. Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Estão mantendo aqui 710 na sua escuta. Se necessário, a gente volta para quem nos abandonou o 700. Sente, Guardião 07. Obrigado. Agora é para o Mike Vitorato para ingresso no circuito. Chame correndo na frequência 198-295. 198-95 da presente, agradece, Mike Vitorato. Pista no 7, tem colagem autorizada, motor 0 grau, 05 horas. Formação helicóptero, está aproximando agora o parque de Pituaçu, mantendo 500 pés. Novembro, Romeu, Novembro, LR, mantenha 1-0. Novembro, LR, mantenha. O Pastor 3-2 no solo, aos 2-4, livre à esquerda no hotel, frequência livre estacional, bom dia. Autoriza, backtrack, Pastor 3-2. Afirmo. Pastor 3-2, não, backtrack, está ingresso no Fátima. Estou em Salvador, é o papapapá Mike Victor Alfa, passou Pituaçu, comprou a de Itapuã. Mike Victor Alfa, bom dia, altímetro 10, 15, mantenha 500 pés no setor e confirma intenções. 10, 15, a intenção é pouso, pátio 5. Se autorizado para seguir direto da presente, desvia de formação. Excelente, Mike Victor Alfa, aguarde. Não aguardo, Mike Victor Alfa. Lima, hotel, decolado aos 2-4, mantenha a reta até 1.500 pés, devido ao tráfego anteriormente informado, chame o controle 19-8. Mantendo o tráfego 500 pés, a linha reta 19-8, controle, graças ao trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, Papatango, Lima, hotel. Papatango, Lima, hotel, contato radar na decolagem, sobrevia sair da Arboruna para o nível 060. Subindo via para o 060, Lima Hotel, está em